Afirmativo, mantenha 080, até 30 em Salvador, o azul, patrulha 44. Como controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, azul, patrulha 44, decolou para o Zé Número 7. Azul 4144, contato Radamé, decolagem, subvenido saída Rodolando Arboruno, transição alerta 3230. Ok, Arboruno, transição alerta 360, está livre da restrição do 080 então? No 030, por favor? A torre não se infringiu ao nível 080 por 30 milhas. Está liberado a restrição do 4144. Afirmativo, direto ao 360, 4144. Só tem um dia que eu vou ter um pouquinho. Sim, sim, eu estou batendo um dia que eu vou ter um pouquinho da ilha para socorrer os meus habitantes. Confirmando Augusto Lazaro 19, Ignacio Cometeu. próximo trecho de 11 horas, na Garminha, mantendo para a escala Lista Tarifa. 3506, Carmão 82. Azul 2709. 2704, continue para esse plantão, reporte visual, plantão. Oi, Salvador, azul 2709. Azul 2709, prossiga. Pode chamar o plantão, senhorita. Sim, 1208. Obrigado. Paz, Liberia, Setor, Setor Oeste, Liberia, Setor. Quanto é Salvador Azul 2709? Azul 2709, contato Armando, colégio, Cruzeiro, Saída Armando, Cruzeiro, Alepa, para a região 180. Gente, Água Aruna, Transição Alepa, não ficando de vez, quero apresentar uma informação de nossa própria feira. Apresado, tá 3204. Eu tô 2704, 5-0, Toledo. Proximamente só 5 a 7 milhas. 5-0-7-0-9. Pista 1-0, 3-2-0-4. Hoje nós começamos a temperatura corrente da ilha. 5-0-5-3-1-0. Indigilente com sua torre. Juliette, reporte na Inquisição, ótica, altímetro no 019, confirma como recebe as duas. Na 3804, polo 54, libere direito e chame solo em 12, zona 249. 3804. Uma vez, olha, está vizinho, está treinado, já está aqui. Ok, o azul 2709, após o desvio direto de Conquista. Obrigado. Variável em 3 horas. Três, meia, 4 milhas, nordeste do Salvador, posição da Areia Cerrado, foi o controle era para Juíno, 10023. 0018, bom voo. 4008, o trabalho de terceiro lugar. Salvador, está passando do terceiro lugar, volante Salvador na segunda. Está fazendo também de mantém os relógios de voo visual, o motor de Salvador na passou para o Canadá. Está fazendo uma vitória, Juliette. Mantenha a linha militar. Para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.9, reporte final, 1.0. Estabilizado, ok? 1.27, como para 12 horas, 1.0 milhas, mantendo 1.000 pés de acordo visual, fatal para 3.2. Ele está aqui para poder detectar sobre o externo, precisa descer para 1.700, mas está aceito ou não? Sim, 1.27. Vou botar o vitorinho de Juliette, eu passo de 1 hora, 7 milhas, com o nordeste, passando 2.000 pés para 1.700, 1.707. Você vai ser utilizado, senhor. De acordo com o planejado, agora visual, voo no 227, está estabilizado no IELEC. Voo no 227, visual? Afirma só em cima do externo e duna, o resto está visual. Tem esse voo no 227, esse não está vindo muito do planejado. 227. Algum 1227, está na final, ILS, trem baixo. 1227, tráfego avistado, autorizado pouso 1-0, vento variável em 1-0. Ok, ciente, livre pouso, está 10, gol 227. próximo agora, acho que é melhor. Dica Paulista, mantendo, passando no 050 para 3506, está passando de. Estava com um direto seletivo, está na noite hoje. Está na número 3, como número 2, mas você pode ser. Leste seletivo, próximo, agora passando para o trabalho, no meu país, com a Dora Checa, falta 3, 2, em frequência livre para a condenação. Leste seletivo. 227, Paulo 03, Iberê Direito, chama só nenhum dos dois, ano 19. Direito 29, obrigado, 29. 3, decolou 07, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, voo no... 21... Autoridade da NEA, mas isso não é zero. 1213. Contato da NEA, decolagem, sua via foi elaborando a transição elétrica para o nível 3060. Ah, programa central, LF360, voo, 1213. Ajuda a ser que Eu vou ver se o Sobre identificação da sequência da volta para 4 mil pés, ajuste no 09. 7, 1, 5, Centro Recife, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 9, 2, 8, 8, 8. Bradesco, viu? A autoridade da profissão está no número 255. E a parte de estabilidade. Para estacionamento, mantenha para 035 e limite ao possível localizador. 055, tem? 5055, pouso autorizado sistema 0, vento 150 graus, 059. Certo, o volume nozando, acione identificação. Estabilizado, 2, 3, 2, 0.